Eu não sei se eu vou colocar isso na edição, provavelmente não, mas só pra explicar a minha voz monotone, é que eu gravo de madrugada com a minha família dormindo, então, tipo, eu não vou gritar aqui pra metade do pessoal querer me matar. Então põe a musiquinha, pô. Eu sou José Augusto. Eu sou Eric Siqueira. Sou a família Xavier. E esse é o Paradoxo Concreto. Olá, ouvintes. Esse daqui é um episódio que a gente tinha marcado de fazer ele há muito tempo atrás. A gente fez um, a gente decidiu não publicar ele e a gente tá fazendo um novamente aqui pra fazer a tão esperada leitura de e-mails dos nossos vários... Tão esperada. E-mails que respeitam. Todo mundo tá esperando. Nossa, todo mundo esperava. Tipo assim... Vai ter tipo, o dia em que a internet parou só pra ver os e-mails do Paradoxo. Sim, é, assim, 5 pessoas pararam... Inclusive, 5 pessoas que mandaram e-mail. Enfim, a gente vai fazer um episódio especial para leitura de e-mail. Por quê? Porque a gente decidiu acumular, né? Pra não, a gente, nos episódios, a gente pega e faz uma introdução direta. A gente não fica perdendo tempo falando, e tal, pessoa mandou e-mail, vou mandar um abraço pra minha família, mandar um abraço pros meus colegas. E a gente chega direto no assunto. Então, pra você que tá ouvindo e quer ouvir só o assunto, você baixa o programa normal, mas se você, por acaso, quiser ouvir os e-mails, você já tá ouvindo. E... um abraço pra minha mãe aí, pra minha tia. Vó, abraço aí, vó. Sim. Aproveitar, né? Antes de começar a leitura, eu quero, já que a gente tá num momento propício pra isso, quero agradecer. Agradecer a toda a equipe, agradecer a você. Ao Pilares. Que mandou os e-mails. A você aí que curtiu nossa página do Facebook. A você aí que de alguma forma entrou em contato com a gente, dando um feedback dos episódios. E a você, querido ouvinte, que de certa forma separa um pouquinho da sua concentração auditiva pra gente, pra ouvir as merdas que a gente fala. Desculpa. Jay, não, eu também queria agradecer aqui o presente que eu ganhei. Obrigado aí pro cidadão que me deu o presente. Você ganhou um presente? Foi muito... Mentira, ganhei porra nenhuma. Porra, gente, dá presente pra mim. Dei presente pro Eric. Ah, é Parque São Bento, família Sorocaba. Família Eric Siqueira, né? O que você falou? Mas é... ouvido a primeira vez. Mas quem der presente pro Eric vai ser o primeiro Patreon e vai ter direito a entrar no Pilares. Pilares, que pra quem não sabe, é um grupo secreto do Paradoxo. Falo aqui só quem ouve um e-mail que agora, sabe disso aqui. Só quem agora, ouve os e-mails. Não é mais secreto, né? É. Tá bom. É, mas é inacessível. Tamires, o que você tinha falado antes? É, tá uma voz, uma marcha. Eu estava me sentindo uma rede melodia. Abraços, beijos. Carícias de amassos. Pela minha família, pelo Brasil. Pelo meu filho. Ai, filho, essa é pra você. Alguém aí quer falar alguma coisa antes da gente iniciar a leitura? Ah, eu acho que não. Quem que vai ler o primeiro e-mail? Não. Aqui do... O Zé não vai ler, porque o Zé tá fazendo russo. Só eu e a Tamires. Caralho! E depois eu que sou o ditador dessa porra. Não. É, Eric, você chora muito. Tá bom, vai, lê aí. Vai, Tamir, você quer ler o do Fábio Masamitsu Murakami? Murakami. Eu vou ler o primeiro e-mail, do Fábio Masamitsu Murakami. Ele tem 35 anos, Nagano, Japão, e o e-mail dele é assim: olá, senhores, venho aqui a pedido do Zé e do Zé Augusto, nosso querido editor, e mandar esse feedback. Acabei de fazer a maratona no podcast e, como de costume, irei passar as minhas sinceras opiniões. De início, quero que saibam que não entendo mal as minhas críticas que irei passar a vocês. Talvez possam parecer grosseiro ou até mesmo agressivo. Sou apenas um ouvinte que não entende de nada. Apenas escuta podcast freneticamente. De tanto querer ajudar a mídia, achei que seria mais interessante eu passar as minhas impressões a todos que eu ouço. Caso não seja interessante ou relevante, descartem isso. Vamos lá. Irei pôr em tópicos para facilitar. Edição. A edição tá boa, com as músicas de fundo bem niveladas e encaixadas. Só uma crítica ao episódio de fundo. A música de fundo não era ruim? Não entendi. Só uma crítica. Continua. Não, só uma crítica ao episódio de política. Não, continua a leitura, você vai entender. Só uma crítica ao episódio de política. A música de fundo não era ruim, mas tinha vozes e, para piorar, era em português. Tirava muita concentração. Tome cuidado. Áudio. Todos os participantes têm bons áudios. Possível alguns precisam melhorar para nivelar. Tema, pauta. Ao ver os temas, achei bem genérico por ter escutado outros podcasts. Ao escutar, acho que ficou faltando mais identidade. A abordagem não é ruim, mas dá pra melhorar. Mas o que mais me irritou foi no episódio de mitos gregos, que quando vocês começaram a se desentender, um validando a informação do outro, me deixando confuso. Precisa ser mais presente, tentar conduzir a conversa, sem sair muito da pauta. Se tem muita conversa, histórias paralelas. Fora que se teve muita piadinha no episódio de Sociedade Secreta. Tirava a linha de raciocínio. O episódio que mais gostei foi o de falácias. Ali sentia bastante conteúdo, com uma linha de raciocínio fácil de acompanhar e um humor que encaixou direitinho. Outro ponto é que chame o ouvinte a participar dos comentários de e-mail. E claro, ter uma leitura de e-mail. Se não for possível, pelo menos uma menção. Já vai. E por último, quando o áudio estiver ruim, faça um aviso aos ouvintes alertando. Isso ajuda muito para que não tenhamos uma surpresa desagradável. Acho que já deu, senão vocês vão me bloquear. Vão bloquear o meu acesso ao conteúdo de vocês. Desculpa pelo e-mail gigante. Claro, se fez alguma merda, para que eu possa reescutar e ver onde eu fui babaca. Um grande abraço e sayonara. Ó, primeiramente, agradecer ao cara do Japão que ouviu nós. Sim, primeiramente, como o Eric falou, né, agradecer, e tipo assim, vamos fazer um disclaimer aqui sobre a questão, né, porque, por exemplo, sobre o host e tal, quando você conversa sem ser muito da pauta, deixa eu contar um segredinho. Começa da edição, Zé, começa da edição. Não, é porque na edição não teve muita coisa o que comentar. É a edição e o áudio. Não, mas você parou de colocar música em português. Não, e tal. Sim, isso daí é normal. Às vezes eu coloco até, no último episódio teve, mas... Até os temas, gente, a gente toma cuidado pra começar então, a usar temas mais... Mas isso é básico. E tipo assim, a edição que eu faço é uma edição meio básica. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente não tem vinheta. Ai meu Deus. Aqui a gente não tem vinheta. Aqui a gente não tem efeito. Aqui a gente não tem... É apenas a gente cortando todas as merdas e silêncios e gagueiras que a gente faz pra não ficar um negócio extremamente escroto, sabe? E tipo assim, o que ele falava do host é que eu vou contar um segredinho aqui agora. A gente geralmente não tem pauta quando a gente vai gravar. Como que a gente faz? A gente pega um tema, a gente fala, olha, estudem sobre esse tema. E daí chega o dia e a gente conversa. Tipo, e no dia a gente ainda fala, quem vai começar a falar? Isso. Quem vai ser o host? Igual agora, tipo, hoje o Zé decidiu começar, tipo, mas poderia ser eu ou a Tamires. Então, é isso, gente. Aqui é bem equilibrado o host. Porque a gente não tem um locutor profissional, nem alguém que... Né? Uhum. Né? Pois é. Tipo assim, agora sobre os episódios em si, né? Bom, os primeiros episódios, eu mesmo, alguns deles eu não consigo ouvir. Mas sobre Sociedades Secretas, o que ele falou, né? Que teve muitas piadinhas, a gente saiu muito do tema. E a qualidade também, tipo, teve um... No começo do episódio tava ruim e tipo, a gente não avisou. Então, não, mas é porque a gente, tipo assim, quando eu tô editando, é o que eu falei, cara. Eu raramente coloco alguma coisa mais depois que a gente termina a conversa, sabe? Então, tipo assim, às vezes eu até fico com vontade de na edição eu falar, não, eu vou gravar mais uma coisa. coisinha aqui pra eu colocar como disclaimer, sabe? Que a gente falou alguma merda. Só que daí eu penso, putz, às vezes, tipo, pra gravar uma coisa eu precisaria de reunir mais alguém, ou teria um trabalho a mais pra eu gravar e inserir esse áudio. Então, muitas vezes eu apenas edito, sabe? E vai pra internet do jeito que tá. E tipo assim, sobre... Não é mais ficado. Mas se caso surgir episódios com uma qualidade ruim, você vai avisar aí. Mas não vai. Não prometo nada. Não prometo nada. Qualidade do áudio. E a gente, tipo assim, a gente não tem equipamento profissional. É uma coisa que muitas vezes atrapalha, entre aspas, porque, tipo assim, muitas vezes o microfone da gente é ruim, eu mesmo já sofri muito com o microfone, Eric, Tamires, eu acho que todo mundo que já gravou um dia podcast já sofreu com o microfone, e a gente sofre ainda, então, é isso. É, porque é pela abertura do sindicato dos podcasters, exige um microfone. Então, e tipo assim, sobre o principal ponto, né, que ele falou foi o de sociedades secretas, e o de mitologia, né? Tipo assim, o de sociedade secreta, a gente saiu muito do tema, porque do pessoal que tava ali, a gente tinha o medo de entrar muito em conspiração e tal, e a gente não leva esse tema a sério. Então por isso não ficou com a mesma cara dos outros episódios, sabe? Talvez o problema também seja que as piadas não foram tão engraçadas. Sim. Talvez se fossem, né? Ah, mas então, a gente não sabe fazer piada, a gente não é humorista, então por isso a gente desiste de sempre. Somos, ó, o podcast, eu vou falar um segredo pra todo mundo. O Paradoxo é uma reunião de depressivos que não conseguem fazer piadas. Então. Então, a gente tenta. E o de mitologia? Verdade. É que, cara, é difícil, né? Por exemplo, no caso a gente teve, é claro que eu estava certo, né? Mas a gente teve apenas um pequeno, tipo assim, a gente discordou uma parte no mito de Teseu, né? Mas é normal, a gente muitas vezes pesquisa partindo de pontos diferentes, então é normal que haja... Eu até puxei a orelha do Zé depois, valeu, Zé? Não devia ter feito isso, porque, né? Eu sou o Eric. Mas, gente, tá bom, né? O e-mail foi bem grande até. Bom, gostei do e-mail. Muito bom. Escreva mais. Foi muito bom. Esse e-mail ajudou bastante no nosso caminho, tá? Vou falar que ajudou pro nossa direção depois do episódio de Palácio. Claro. Pra esclarecer que a gente não precisava mudar, continuar de Palácio ali, do estilo de Palácio. Um estilo mais com conteúdo, mais formulado ali, mais regradinho. Não que a regra em si, mas mais estudado. Eu vou ler aqui o segundo dia. Tudo bem. Beleza pra vocês? Beleza. Pra quem vou ler, tá aí. Tá, então um toque aí pra Givanildo Silva dos Santos, o querido GSS, meu amigo, tá? Brincadeira, não conheço o Givanildo, mas... Olá, meu nome é Givanildo Silva dos Santos, ele não colocou dos Santos. Tenho 22 anos, sou de Camaçari, Bahia. Estou cursando design na Unifá. Vem cá, é só uma pausa. É Camaçari ou Camaçari? Porque, tipo assim... Camaçari. Quando é terminado em E, é uma oxítona, não é? É. Tá, o IE é o que se torna. Então, não, calma. Então vamos falar Camaçari, e se ele ouvir, ele corrige pra Camaçari. Tá bom. Mas é Camaçari. É Camaçari. Tá, pode continuar. Cursando design, amei o cast e os assuntos abortados. Abortados. Começa tudo de novo, Ed. Desculpa. Meu nome é Genivaldo. É Givanildo. É Xenovaldo. Brincadeira. Olá, meu nome é Givanildo Silva. Tenho 22 anos. Sou de Camaçari, Bahia. Estou cursando design na Unifax. Amei o cast e os assuntos abordados. Estarei aqui pra qualquer coisa. Sobre o último tema, vida fora da Terra, depois de Palácios, né? Pra quem não ouviu aí. Acho que deve haver vida sim, porém não tão desenvolvida como vemos no Futurama, mas vida celular, bactérias, com certeza tem sobre o clima hostil de Vênus, realmente é um inferno. Porém, podemos encontrar vida bacteriana em vulcões, que eu disse, né, no episódio dos extremófilos, que são encontrados até 120 graus Celsius, que me dá esperança de haver, quem sabe, um pequeno ser nesse local. Uma dica sobre o filme, ele recomendou pra gente daí, Europa Report, ou como foi traduzido, Viagem à Lua de Júpiter. Lá eles encontram uma coisinha do Matrix. Desde já agradeço pelo ótimo trabalho, estarei esperando o próximo episódio. Então, gente, o episódio de Vida Fora da Terra, ele... Os caras japoneses aqui que concordou e tal, que conseguiu entender que era um problema que a gente estava pensando nos outros episódios, estava dando para entender os nossos episódios, então a gente tentou fazer uma abordagem menos complexa e tudo mais. E é isso mesmo, fazer indicações, se concordou com o tema, ou se, porque era opinativo de qualquer forma. A astrobiologia, por mais que é uma probabilidade que tenha vida fora da Terra, mas não é fato. Então, é isso. Você pode muito bem discordar, então. Tipo assim, uma pessoa mais, vamos dizer assim, uma pessoa mais cética, de certo modo, ela diria já que não, né? Que não existe vida fora da Terra, uma vez que a gente não pode, não tem como... Tipo assim, se você não pode produzir uma afirmativa, você continua na negativa, né? Uhum. Então, mas ele pegou bem o espírito do episódio que a gente queria passar. Eu ainda não assisti o filme Europa Report, mas eu vou... Reporto você pra assistir o filme. Então, o próximo e-mail, eu agradeço aí, vendo Givanildo. Givanildo, ó. Então, brother aí, xará. É longe de Eric, mas é quase. Quem vai ler o próximo aí? Esse meio próximo é demais, nossa. Eu acho que quem deveria ler é a Tamires. Não vai ficar legal. Então, gente, eu leio. Espero que você não vá lá, viu? Tem um e-mail, gente, que de uma cara ouvinte, tipo, tem uma ouvinte que era ouvinte, virou participante, virou paradoxer. Então. No episódio 10. Meu comentário aí foi sobre os ciúmes, tá? Foi esse meu comentário. Os ciúmes, que foi o episódio 10, né, Zé? Episódio 9. Foi 9, a Tamires entra no 10, a nossa querida Tamires. E aí ela comentou pra nós aí, né? Então vamos decifrar o sentido do que ela mandou no e-mail. É tudo mesmo. Sai daí. Sabe de nada. Cara, pra ficar melhor que isso, só colocando o inocente no final, cara. Obrigado pelo comentário. O comentário foi extremamente construtivo. Eu até me questionei, tipo, eu não sabia de nada, então eu falei, porra, devo estudar mais. E comecei a estudar mais. Tamires, você pode ler o próximo e-mail, se quiser. Vai lá. Obrigado pela Tamires aí. Tamires aí, aonde você esteja. Deixa eu ler o próximo e-mail, então. Esse quem mandou foi o Bruno Aldi, que ele é lá do podcast Los Ticos. Caso alguém queira ouvir, é um podcast de comédia. Não sei se comédia seria um tema, né? Mas, tipo assim, eles comentam notícias de uma forma, como posso dizer, humorística. Então, o Bruno Aldi comentou lá. Fala, galera. Conheci vocês através do grupo de Telegram de podcasters, após conversar com o José. Aliás, beijo... Abracinho pra galera do grupo lá. Gostei bastante da ideia do cast no geral e do tema desse episódio. Achei bem interessante a maneira que exemplificaram cada tipo de falácia. E que explicaram cada tipo de falácia, exemplificando. Isso ele tá falando do episódio de falácias e argumentação, é claro. Episódio 7 que tem muito Pink Floyd, tem Enjoy the Silence, é demais. Tá bom, edição do José Augusto. Muito boa aí, gente. Foi legal que fui lembrando de diversas discussões que tive, tanto em trabalho quanto em faculdade, e fui identificando em cada uma das pessoas com quem eu discuti uma falácia diferente que foi utilizada. Os sofistas são os comentaristas da internet de hoje, não agregam nada e só destroem. Eu apenas iria reclamar do som do José, que estava um pouco baixo. Desculpe. Isso sou eu falando, desculpe. Mas já estou ouvindo o episódio de ciúmes e vi que isso já está corrigido. Grande abraço. É um comentário meu aí, de falácia, gente, e o sofista. Aguardem aí, vem um episódio sobre o sofista do Platão, livro. Então, mas aí. Ontologia. É porque, tipo assim, a gente vai ver, né? O Platão, ele trata o sofista diferente da ideia que a gente tem hoje de sofista. Então, A ideia que a gente tem hoje. A ideia que a gente tem hoje de sofista é a ideia do cara que, tipo assim, ele não tá num discurso pra atingir um senso pra atingir uma verdade. Ele tá num discurso só pra anular. Só pra parecer certo, o Platão vai falar isso. Vai falar que ele vai só discordar de tudo pra parecer certo, porque ele ignora aquilo que ele não entende. Por aí vai. Então, vai ter episódio aí, vai ser fodástico, com participação do Felipe em filosofia e tal. Isso aí, gente. Enfim, vai ser muito... Agradeço, né, também ao Bruno Aldo, que eu gostei muito também do episódio de Palácio. Foi uma honra ter participado. Quem vai ler o próximo? Tamires. Tamires, por favor, leia o próximo do Petrus Davi. Petrus Davi. Olá, amigo do Paradoxo Concreto. Tudo bem? Tudo bem. Esse é meu primeiro. Tudo bem, obrigado. Esse é meu primeiro comentário no podcast de vocês sobre o episódio Ciúmes. É bem como disseram no episódio, um estado de insegurança da pessoa, onde por medo da perda começa a limitar, ou pelo menos tentar, o companheiro ou a companheira. Tenho que admitir que tinha um pouco de ciúmes da minha ex, mas de forma alguma dizia a ela o que devia vestir para sair na rua. Até porque esse trabalho é do pai dela e não meu. Como também, dependendo do nível, as coisas podem mudar muito na vida do casal. E é necessária uma boa dose de estratégia para driblar esse problema e ambos depositarem suas determinadas pontinhas de confiança na outra pessoa. O podcast ainda tem alguns erros de edição. Às vezes os tons ficam esquisitos e fica claro para quem tem um ouvido mais apurado que ali houve um corte. Mas é algo que vocês vão anotando com o tempo. Música de fundo bem nivelada e organizada. Embora não consiga ver a arte do podcast de vocês no meu navegador. Não sei se é problema dele ou do feed, mas sugiro dar uma olhada para certificar que está tudo bem. O podcast está médio, mas com os devidos investimentos aliados à forma que abordam o tema, podem transformar esse podcast em uma força na podesfera. Podosfera. Podosfera, que é uma esfera do podcast. Então. Eu tenho uma ressalva aí. Faz a ressalva aí. Gente, o episódio de ciúmes, a gente fala no comecinho e tal, que aquilo não é um fato, que a gente tá dando uma visão sobre ciúmes. Então, você pode encarar aquilo como algo concreto. Tipo, tem fundamento, tem uma fundamentação bibliográfica, que é o Freud. Isso, até porque então, a gente não tá aqui. Tipo assim, é importante falar isso, né? Que a gente não falou no começo, mas a gente não busca fazer um podcast pra, sei lá, só jogar nossa opinião na internet, sabe? A gente tem... Porque se fosse assim, ia ser fácil, porque a opinião existe, independente do entendimento. Então a gente poderia falar daquilo que a gente não entende. A gente busca dar... Tudo bem que a gente fala muita merda às vezes, mas a gente busca dar um pouquinho de base naquilo que a gente vai falar. Busca ser verídico, né? O verídico que em Kant é o honesto, tenta ser um pouco honesto. Então, o trabalho dela se vestir é do pai dela. Não é do pai dela, né? É dela. Decidir. Então, isso, o trabalho é do pai dela. O trabalho de verificar, né, a forma como ela se vestia. Eu não quero julgar isso como machista, mas. É machista. Nenhum pai, nem você deve falar o que ela deve usar na rua. Como ela que usa as roupas, ela deveria usar a roupa que ela quer. Poderia até ser aqueles shorts, mini shorts, que mostram o estado da boca. Oi? Mesmo ela sendo de menor? Mesmo ela sendo de menor? Então, o pai não vai querer deixar, né? Isso é fato. A maioria dos pais não vão querer deixar, como uma questão de estrutura. Mas se ela quiser usar, qual é o problema? Onde eu moro, garotas de 10 anos estão usando roupas assim, né? Tipo, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque você esqueceu de onde eu vim, né? Sim. Onde ela vem, as crianças, além de andar assim, andam com metralhadora. Tem uma outra crítica aqui também, Zé, do... Eu não sei onde que ele falou aqui. Você arrumou na época, tava vendo com problema, né, no feed? Não, olha... O fato de não aparecer a nossa arte do podcast, o nosso logotipo de podcast no feed, foi uma burrice minha. vou te falar o seguinte, porque o que acontece? Todos os agregadores, né, de podcast puxam o episódio pelo iTunes. E quando eu cadastrei o nosso podcast no iTunes, eu mandei o nosso logo em CMYK. E na verdade era para mandar um logo em RGB. Para quem entende, né, um pouquinho de gráfica, CMK é quando você vai fazer um trabalho impresso e RGB é quando você vai fazer um trabalho para, vamos dizer assim, CMK é pigmento e RGB é para bits mesmo, para imagem numa tela. Então, como eu mandei em CMK e, tipo assim, o iTunes ele não mostra como que você pode mudar a sua imagem do feed, e eu ainda não descobri como fazer isso, não aparece a nossa imagem, sabe, nos agregadores de podcast. Manda ali, manda um e-mail para o Doxo e ajude o José. O José não sabe mais o que fazer da vida. O erro de edição, eu não diria um erro, porque quando a gente corta, às vezes, no meio, assim, é porque algum tem carro um motivo. Ou alguma moto extremamente barulhenta está aparecendo. Ao menos que você não queira ouvir funk no meio da nossa voz, ou um barulho de moto estourando na sua cabeça, tem que ter esse cortinho, às vezes, do nada, assim, tipo de... Sabe? Eu tô falando e... Entendeu? Eu tô do lado falando assim, de repente, corta. Eric leu o próximo, né? Eu vou ler o do Paulinho. Paulinho, né, gente? Paulo significa pequeno. E quando você fala Paulinho, é o diminutivo de pequeno. Peraí, então, Paulo? Paulo significa pequeno? Significa pequeno. Sério? Então, Paulo... paulatinamente é uma expressão usada no português. Nossa. Que significa apequenadamente. Paulinho é o diminutivo de pequeno. Então, caralho, pô. Só uma ressalva, tudo bem. Pequenininho. Sou o Paulinho... tipo, pequenininho pequeno. Eu sou o Paulinho Siqueira do CoachCast, o TecnoCast Brasil. CoachCast Brasil. Beijo pelo CoachCast. Um beijo também aí na bunda. Como dito pelo José, o homem não é definido como corrupto desde o seu nascimento, como o Eric deu a entender. Então, gente, eu geralmente não digo o que eu penso, o que eu concordo, o que eu acho. Geralmente eu digo coisas contrárias, muitas vezes, ao que eu penso, para dar uma fomentação dialética. Muitas vezes até o próprio José, porque a gente pensa muito parecido, e eu preciso dar um parecer contra para dar uma... Sim. Uma alimentada na discussão. Na minha opinião, simples e leiga, olha que gostei, bem, bem sincero, assim, não que seja leigo, mas foi honesto. Aí eu dei tudo, daí a gente comenta ponto por ponto. Do ponto de vista psicológico, basta ver os recém-nascidos em um berçário de hospital. A maioria das pessoas tem reação positiva ao vê-los. E poucos têm uma reação negativa. Isso é verdade. É do mamífero, né, ter essa reação positiva com os filhotes. Que pode ser o pai ou a mãe que não queria aquela criança. Mas todos que já vi falaram... Oh, isso é da natureza humana? Isso é porque somos bons no nosso princípio? Em nossa formação, enxergamos o que é bom naquelas crianças? Pois elas sim estão em sua forma natural, como um HD recém-formatado ou adquirido pronto para armazenar os dados. Gostei da comparação, mas o HD não é fofo. Se os dados forem só de pornografia, o Google do cara só vai achar pornografia. Se for só de gatinho fofo, só vai achar gatinho fofo. É uma comparação chula de um cara que não é de humanas, mas que quer entender o ser humano. Nossa, muito bom. Entender o ser humano é difícil. Não é só trabalho de humanas, é trabalho do homem, às vezes, né? Do próprio homem. O que quero dizer é, não são nossas experiências por criação, cultura, experiências sobre algo e como nós interpretamos cada experiência de vida que transforma o ser humano em que ele é, né? Me perguntou isso, se não são nossas experiências. De certa forma. Talvez. Talvez, porque vai ter os empiristas. Vamos comentar isso depois. Lê o e-mail. Acho que foi isso que eu entendi. RS, eu amo quem usa RS. E outra, é extremamente formal. O RS eu só uso quando eu tô falando com o executivo, dono de empresa. Mas eu nunca falo com o dono de empresa e executivo. Então eu nunca uso RS. Valeu, Eric. Eu uso RS quando eu quero suar fofinha. Nossa, quando eu quero suar fofinho, eu uso 2.3. Eu não uso RS, eu sorrio de duas formas. Ha ha ha ha. E kkkk. Nossa, eu sorrio kkkk. O kkkk é o melhor. Não uso. Não, não. hipótese alguma. Temos que fazer um ensaio sobre os risos, porque o kkkk é só clicar, apertar o k e deixar aí. É, mas cê, é muito mais rápido. Você entende as referências, né? Kkk. Vamos deixar em aberto, né? Vamos deixar em aberto. Não entendi a referência. Cuscuz. Ah, entendi. Com o Klux Klan repetido 100 vezes vira real. Vai. Então, toda vez que você usa tem kkk, você tá louvando ao Ku Klux Klan. Sai onde? Eric. Mas o que acabaram, ou não, né? Ele falou, acho que foi isso que eu entendi, né? Das experiências e tal, ou não. Mas o que acabaram misturando e falando lá são sobre as crenças que temos e que essas crenças podem nos limitar ou nos fazer crescer. Meus parabéns pelo podcast de vocês. Foi uma ótima discussão e me levou a pensar. Gente, isso pra mim é muito bom. Isso pra mim é orgástico. É uma... Isso daí é o Eric falando, né? Não é o e-mail. Só pra avisar. Eu falando, porque, gente, você falar que ajudou a pensar é mais ou menos o nosso objetivo. Porque a gente tenta, no mínimo aqui, que somos pessoas extremamente audaciosas por fazer coisas que muitas vezes a gente não temos culhão. Não temos culhão pra fazer certas coisas, mas a gente faz de foda-se. Lembrando então, aqui que nós não somos especialistas em nada, sabe? A gente é um bando de estudantes aí que, sei lá. Eu não tenho nem 20 anos, entendeu? Eu tenho 19, o Zé tem 21, ó, isso aqui é spoiler, hein? 20. O Zé tem 20, a Tamires tem 21, o Gabriel, o antropólogo, tem 19, então tem uma galera que tem, a maioria tem 19. A gente tem um comunista revolto e tal. Enfim, só não sei quem é o host ou o co-host lá. Senti uma divisão entre o José e o Eric. Então, eu e o José, a gente tem embates. Temos embates. Eu acho que ficou nesse episódio ficou notório que temos embates. E aí que surgiu a guerra civil do paradoxo. Brincadeira. Mas, é isso. Eu e o Zé, como a gente disse aqui, como a gente já disse... A gente intercala, não tem host, tipo, a gente vai falar, né? A gente vê o que tá aí. Gostei que vocês são jovens e estão dispostos a ouvir e a conversar, viu? A gente é jovem, a gente acabou de... Sim. Novinhos. Cuidado, hein? Pode ser podofilia, então. Felicidades a todos. Que? Paulinho Siqueira, Codecast Brasil. Um beijo de novo pro Codecast, ou... Responder as perguntas? Não, é só fazer esse adendo, sabe? Porque, tipo assim, vai ter... Primeiro que a gente tentou entrar um pouquinho naquela conversa de instinto. Tipo assim, se o homem já nasce com uma predeterminação ou não, é bem aquele discurso, sabe? Necessariamente, minha opinião, eu não gosto, apesar de que eu acreditar que a gente não... pode pegar muito dos comportamentos que a gente tem hoje, a gente não pode pegar e classificar ele como instinto. Porém, eu não gosto muito dessa conotação do bom selvagem, sabe? Que tipo assim, o ser humano sem a interferência da sociedade seria bom. É meio complicado você fazer uma afirmação dessa. O que eu falo sobre... É porque são máximas, né? São máximas que eu falo. Tem... O que eu falo dos sentidos é que, tipo, do instintos, é que, tipo assim, a gente foi nos modificando e modificando o nosso comportamento de tal forma através de milhares de anos, que, tipo assim, a gente chegou num modelo que é difícil até mesmo a gente classificar o que é natural e o que não é. Não que seja impossível. Mas, é difícil, se torna mais difícil na medida que a sociedade, como meio não natural, digamos, vulgo da natureza em si, tem suas próprias características muito bem estruturadas. Aí fica difícil saber a que ponto é sociedade ou a que ponto é natureza. Sim, mas eu acredito que tomate é natureza, tomate seco é cultura. Então, mas no nosso comportamento, eu acho que a gente não pode classificar, tipo assim, depois a gente adquire uma certa idade, que a gente não pode classificar nada como natureza. Porque se foi modificado pela sociedade, já não pode ser, entendeu? Mas aí que tá, em que ponto a natureza... evita que haja sociedade. Então, se ela dá espaço para que haja sociedade, por que não seria natureza? A natureza é isenta, ela nem sequer deu espaço. Tipo assim, aí é que tá. Se você for ver de uma certa forma, nem a natureza é natural, porque ela mesma tá passível a modificações. Então, é o complexo de vida. A natureza tem o próprio dever. Então, cara, a gente fica difícil, gente, porque chega no momento da crítica da sociedade e natureza, que assim, no termo mais comum, tá em intersecções, porque às vezes algo que está sendo social pode ter uma fundamentação natural, ou o contrário. Então, fica difícil você... Então, por isso que a gente não sabe se é da natureza humana. E se é ou não é, o que importa é que acontece. Então, mas... Esse é o ponto. A gente não sabe se é da natureza humana? Não sei. Eu acho que não é natural. eu acho que tem parte natural e parte social. Eu concordo, eu gosto da reciprocidade do gênero. Eu falo que o comportamento ele não é natural, mas ao mesmo tempo eu não tô falando que a criança nasce que nem uma tábula rasa, sabe? Do John Locke. É, Tamires, tem alguma coisa pra dizer? Pode continuar. Ô Tamires, ele pergunta aqui, somos bons no nosso princípio? A criança, o ser nascido, ele não tem contato com esse exterior, assim, de experiências que vão agregar a nossa personalidade, né? Então eu acho que não é bom nem ruim, a pessoa simplesmente existe, sabe? Nossa, eu concordo com isso aí. Concordo com a Tamires, gente. Boa, boa. Sem maniqueza. É exatamente, porque o bebê, fica difícil pra gente que já tá estruturado, conceitualizado, criticar alguém que nem sabe, que nem foi conceitualizado de nada. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. Se essa criança crescesse num ambiente onde não houvesse ninguém, nem certo e errado, ela estaria certa ou errada? Não, ela simplesmente existiria. Então, aí tem complexidades, né? Tipo, o homem, quando cresce, ele vai acabar criando padrões. E aquilo que ele achar convencional, ele pode acabar achando que é certo. Mas não precisa necessariamente ser uma ética, porque a ética precisa de sociedade. Se o homem tá sozinho... Primeiro que vai ter gente que vai falar, né? Que se o homem tá sozinho, ele não é homem. É, e portanto tem nem cultura, né? O homem só é homem enquanto ser social. Porque sim, sozinho, se você... ele é homo sapiens. É, porque tipo assim, você sozinho, você não vai adquirir uma linguagem, você não vai adquirir uma cultura, né? Digamos assim. Mas tá, eu acho que a gente já se alongou muito, sabe, nessa discussão aqui, porque foi uma coisa que ficou meio aberta no episódio de Jeitinho Brasileiro, e querendo ou não, a gente não tem nem sequer a pretensão de dar uma resposta definitiva. É, e tipo, é isso, desculpa aí, porque a filosofia é assim, cara, ele vai nos limites do ser e fica questionando o porquê, e o porquê dos porquês. E por que a gente precisa questionar os porquês? Porque a ciência vai falar o como. E o como, você já tem. Então, às vezes, você tem a impressão que o como responde o porquê. Mas se você fazer uma análise, você vai ver que não responde. Aí você fica triste e fala, caralho, me fodi. Mas tudo bem. É isso, tudo bem. É isso que acontece. Todas as vezes, você fica triste e fala, caralho, eu me fodi. Tamires, leia o próximo e-mail, por favor. Deixa o Eric ler. Ah, Eric, você quer ler? Marcelo Fabiano, MF. Boa tarde, me chamo Marcelo, moro em Curitiba. Olha, a gente mora... Um abraço pra galera de Curitiba. Um abraço pra galera de Curitiba. Eu queria explicar aqui, que caso alguém tá ouvindo e não saiba, a gente é de Sorocaba. Sorocaba é considerada Curitiba interior dentro de do estado de São Paulo. Temos quase... A gente tem mais de 700 mil habitantes, 726 mil por aí. Temos a melhor coxinha do Brasil. Temos o Eric. Opa, né? Não sei, não temos sei. O Eric, temos o Eric Siqueira. Temos o Rio Sorocaba. Temos a banda Fernanda Sorocaba. A dupla Fernanda Eles Sorocaba. São daqui? São daqui. São? Nasceram aqui, mas cresceram aqui. Ah. Porra, tem Sorocaba no nome, caralho. Não, mas Sorocaba, sei lá, terra rasgada. Às vezes a mãe tava. Não, curtia, para, mãe do céu. Sabe? Curtia meio que um tupi-guarani e falou, putz, vou dar o nome no meu filho de terra rasgada, tá ligado? Ô Zé, qual episódio que ele questionou? É o Marcelo do que a gente fez o especial sobre o impeachment. Nossa, sério? Meu Deus, gente, a gente fez episódio especial sobre impeachment e declarações sobre o episódio, né, Tamires? O que você achou do episódio? Você fala não, primeiro, por quê primeiro e tal. Primeiro lê o e-mail, não, Eric. Eric, primeiro lê o e-mail. Tá bom. Me chamo Marcelo, moro em Curitiba. Gostaria de opinar sobre esse episódio, o especial. no domingo caótico. Primeiro seria bacana vocês chamassem pessoas que realmente sabem da história do regime militar do Coronel Brilhante Ustra. Brilhante Coronel Ustra. Não, o nome dele é Brilhante. É Coronel Brilhante Ustra. Foda-se, eu não vou falar o que eu tô pensando. Ao que escutei, suas opiniões são idênticas às pessoas que não pesquisaram ao fundo sobre ele. Continua, por favor. Idem com Preste, Marighella Preste. Eu pesquisei muito sobre Preste e Lamarca, que foram citados e os senhores não tocaram no assunto. Até porque ia ficar longo, o episódio era só pra... É. Né? Não era sobre o Gusp, era sobre tudo, mas tá, continue. Não, é só pra comentar, né? Comentários, quase. Sobre o Jean está correto. Ou pela frase do rapaz, cuspiu foi pouco. É esse parlamentar que representa a classe LGBT. Não foi um ato de calor do momento, porque foi premeditado. Vídeo. Eu não entendi. Eu posso comentar. Por que foi premeditado? Não, primeiro fala do episódio, o propósito do episódio. O propósito do episódio. Não, deixa Tamires falar, Tamires ficou pouco. Tá bom, vai, fala, Tamires. Tamires. Não, ó, o Zé fala o propósito do episódio, aí eu falo. Não, o propósito, Tamires, o propósito fala, informar, foda-se. Tá bom. Então, a gente não quis fazer uma abordagem complexa. Eu expliquei com uma palavrinha que ele falou. Ele disse ali na frase, seria bacana você chamasse pessoas que realmente sabem da história do regime militar. Aí eu penso assim, realmente sabem da história? Quem realmente sabe da história? Porque ambos os lados têm uma ótica diferente. Se eu chamasse uma pessoa de esquerda, ela iria me contar uma história que provavelmente o Marcelo não iria concordar. E se eu chamasse alguém da direita, iria contar a história que o Marcelo estaria. Se eu chamasse os mortos, eles iam falar. Ah, deixa quieto. Os mortos não falam. Então, Sobre o Marighella, a verdade, o coronel, ele estava numa ponta extrema do Marighella. Então, a gente estava comentando por alto, assim, sobre o que tinha acontecido no domingo. E a gente não queria contar sobre o papel de cada um ali. O tema do episódio não é ditadura. Pronto. O tema do episódio foi o Bolsonaro falou da porra do Coronel Brilhante Ustra. Esse não foi o tema. Não foi o tema, filho. Por que a gente citou o Coronel Ustra? Porque o nosso querido babaca Bolsonaro Júnior e o Bolsonaro pai citaram a ilustre ditadura. Então, olha, eu vou fazer... 64, pelo Brilhante Ustra, então a gente só falou que eles citaram, velho. Falou que isso foi um equívoco total. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui, primeiro de tudo, eu agradeço o Marcelo por nos ouvir, nos mandar esse e-mail e por mais suas opiniões de vejo, desculpa pela ideologia, não queria xingar o Bolsonaro. Cara, ideologia, tudo é ideologia. Então, como que ele fala, né, tipo assim, chamassem pessoas que realmente sabem da história do regime militar do Coronel Ustra, Coronel Brilhante Ustra, aos que escutam opiniões e tal, a pessoas que não pesquisaram a fundo sobre ele. Bom, você tá falando tipo assim, realmente sabem da história. Como a Tamir já apontou aqui, história não são fatos concretos. A história em si, ela não são fatos concretos dados. Ela se trata de interpretações. E a partir disso fica bem claro, né, quando ele usa a palavra regime militar e eu uso a palavra ditadura militar. Então, eu vou chamar uma pessoa que realmente sabe de... Eu vou chamar uma pessoa que realmente sabe de história. Ah, então você quer dizer que todas as pessoas que sabem de história concordam com o Coronel Brilhante Ustra? Não sei. Ele não disse isso, mas foi o que eu entendi. Não sei, tudo bem. Porque o cara que sabe de história, ele vai falar o que aconteceu, o que tem de dado. Se você vai falar que isso é certo ou errado, independente. Cara, e tipo assim... Entendeu? Aí que tá, mas só que tudo é ideologia, cara. Tudo. O sentido de ditadura, gente. Ditadura. Getúlio Vargas foi ditadura. Você não tem que relativizar. Getúlio Vargas foi um golpe militar também. Então. Mesmo assim, não foi igual o golpe de 64. As pessoas vão falar, mas tinha ameaça comunista, João Goulart. Não, menos. E sobre o que ele fala. Papinho americano, é, não caia nos americanos. Conto dos americanos. Isso, é, sobre o que ele fala sobre Marighella e Lamarca. Cara, falsa simetria, porque de um lado você coloca a pessoa que tava lá torturando pra manter o status quo, e por outro lado você pessoas que estavam lutando contra um governo vigente. É, e sobre também, você colocou, o Marcelo aqui colocou, né, que... Igualmente também torturava. Isso, né, tudo bem. Assim, torturavam, não vou negar a violência, mas, cara, guerra é guerra. É, gente, você pega uma ditadura e você tem os propósitos de acabar com a ditadura, aí tem os pretextos. O pretexto do Marighella e do Lamarca, desculpa, cara, era pelo fim da ditadura. Tá, eles queriam implantar uma nova ditadura, mas tá, era o fim da ditadura. Então, se fosse o contrário, ia ter uma ditadura com uma outra ditadura, sabe? Ia ter. De qualquer forma, os contras que iam também torturar. Só que como... Os fiéis que a gente fez, eles não estavam defendendo nenhum lado. Exatamente. Nem Marighella, os dois eram extremos. E outra, o regime militar, né, segundo o que você disse... o poder estava nos policiais. Os policiais, enquanto faziam contrabando com os bandidos, vendiam as armas. Porra, se você pega a história da favela da Rocinha, da Cidade de Deus, você vai entender que eles faziam um complexo de corrupção enorme. Então as armas, muitas vezes, que o Marighella ou o Lamarca usavam, eram compradas dos policiais. E quando se diz o Prestes, eu digo do Júlio Prestes, realmente foi no governo dele que houve a segregação urbana e houve a expulsão, né, dos escravos e funcionários com baixo salário do centro da cidade para fora da cidade. E começou a favela do Brasil. Começou aí, no começo do século XX. Então, tá. É isso. Então, e sobre o que ele falou aqui, sobre o Jean Willis representar a classe... LGBT. Discordo de você, porque, tipo assim, representação não existe. Não vá, a ideia, mesmo que da classe LGBT, não é uma ideia homogênea. Não é porque o cara, ele é gay, lésbico ou simpatizante que ele vai concordar com toda opinião. Existem gays que são até conservadores. O T do LGBT é o que mais é contra os movimentos LGBT, porque na parada gay não tem muita representação aos trans, tem mais representação aos gays. Tipo assim, é difícil a gente colocar como mais é contra, porque tipo assim, é um pensamento que ele não tá homogêneo, ele tá extremamente segmentado. Contra não. Eu diria crítico, né? Crítico ao LGBT. Porque assim, os trans, quem representa os trans no parlamento? Eu não vejo nenhum trans lá. Tem que ter um trans. O Jimmy representa os gays. Isso. Desculpa, mas é o mesmo erro que ele comete quando ele fala que as pessoas, que a gente teria que chamar pessoas que realmente sabem da história do regime militar. Então, tipo assim, as nossas opiniões são das pessoas que não pesquisaram. Então as pessoas que não pesquisaram têm todas a mesma opinião? Então assim, é melhor ainda. Eu vou falar assim pra ele, ó, eu deveria chamar pessoas que sabem indicar pessoas que conhecem a história. Então, tipo, você deveria conhecer pessoas que sabem quem concorda. Falsa verdade, falsa verdade. E a pessoa não sabe o que aconteceu na história. Uhum. Não, a gente não quer repudiar o Marcelo e tal, até porque somos esquerdopatas e tal. Mas assim, nosso episódio de falácia vai responder tudo isso aí pra você sem precisar tratar do assunto. Tá? Não foi um ato do calor do momento. E outra coisa que ele falou também sobre ele cuspir premeditadamente. Eu não sei se quando ele escreveu esse comentário, ele já tinha visto o outro vídeo Filho do Bolsonaro. Isso, do filho do Bolsonaro, e também de um novo vídeo que foi soltado na Record, dizendo, mostrando mais ou menos o momento em que o Jean comentou com um senhor que estava do lado dele, que foi bem longe do Bolsonaro, ou seja, ele já tinha cuspido nele, entendeu? E também a gente não sabe fazer leitura labial. Eu não sei fazer leitura labial, né? Então não vou falar o que ele disse. Enfim. Mas assim, meu amigo, eu acho se que você... Eu não vejo o Dean Williams saindo na rua e cuspindo em todo mundo. Mas... Não, tudo bem. Vamos ser mais específico. Vamos ser mais específico. Ó, o Dean Williams, quantas vezes ele já cuspiu alguém? Aí você pega o Bolsonaro. Quantas vezes ele foi homofóbico, machista, entre aspas, isso, babaca? E tudo bem mesmo. Mas, tipo calor, assim... Foi sim. O calor do momento, sim, pode ser uma justificativa. Porque você só viu ele fazer isso uma vez. No momento... Ele estava num covil ali. Eu não tô a favor de Dean Williams. Tô falando que ali tava. Os caras tinham só monstros ali querendo se comer, velho. E outra, também tem a questão, né, que a gente também. Na verdade, a gente, quando eu digo a gente, eu digo eu, né? O Eric e a Tamires podem ter uma opinião diferente. Mas a gente também vai discorda de toda essa manifestação de, vamos imprimir fotos do Bolsonaro e ficar cuspindo nela, sabe? É uma coisa que é desnecessária. O que você vai mudar? É porque você acaba desculpa, mas você acaba tendo não o mesmo ato, não é o mesmo, mas o nível de... retrocidade poderia ser o mesmo. Não, o nível de retrocidade nesse caso ainda é maior, eu diria. Porque assim, você evita o discurso, a argumentação. Porque você está fazendo uma ação pejorativa por meio de ideologia. A gente também vai falar que, mas... não é obrigação de todo mundo chegar e explicar, o Bolsonaro está errado por causa disso e disse disso. E quando eu falei cuspiu foi pouco... Faz o que você quiser. Tudo bem, Eric, fala. Quando eu falei cuspiu foi pouco, eu fui extremamente irônico. Porque o Stalin matou foi pouco. Aí foi uma referência para quem conhece o comunismo aí. Cara, mas se assim, você falar isso, daí que o pessoal vai ficar e vai falar, nossa, apoia Stalin. Não, mas é que quem matou mesmo foi o frio, não foi o Stalin. Não. brincadeira. O Stalin matou muito. Tipo, mas foi pouco em comparação. Porque se ele tivesse matado mais, o Bolsonaro não estaria aí por aí. Bater ninguém. tô brincando. Ignore, mas não tire da edição, porque as pessoas merecem ouvir o que é ironia, entendeu? Saber o que é ironia dessa porra. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu te daria um beijo, te ofereceria um oco, igual eu ofereço pra todos os meus conterrâneos. Olha, eu vou te falar que eu mando um beijinho pro Marcelo, hein? Na bochecha. Então, tipo, o Marco Feliciano, cara, ele me dá um tesão. O Eric do nada começa. Então, tipo, o Marco Feliciano, né? E tipo, mó sério, sabe? Enfim, voltando, Marcelo, obrigado aí pela colaboração. Comente obrigado. Sempre, ouça todos os episódios, inclusive de falar. Sim, a gente, aliás, não é só porque a gente tem uma ideia que a gente não vai gostar de receber e-mails que são contrários a nós. Muito pelo contrário. A gente adora os e-mails que são contrários às nossas ideias. A gente adora e-mail, porque... mandou e-mail e a gente ficou feliz, porra. Tem que valer. Porque, tipo assim, esse ato vai gerar, digamos assim, mesmo que pouca, pode gerar uma reflexão. E desculpa se a gente soou meio, como posso dizer, agressivo. Esquerdopata. Isso, esquerdopata, e principalmente, desculpa se a gente soou agressivo. Não é nossa intenção, até porque aqui todo mundo é amor. E nessa batida do som? Eu sou ao invertal. O podcast termina. E eu indico a música aqui do Carreta Furacão para as pessoas ficarem calma. Não vai ter Carreta Furacão. Cara. Então, o nosso designer é um cuzão que não põe as músicas que a gente indica. Então, tudo bem. Eu indico o Barighella do Racionais e beijinho no ombro do Marcelo. Tchau. Tchau, gente. Tamires. Tchau, Tamires, minha amigona, meu amigo Zé. Tchau, meus amigos ouvintes, meu amigo Eric, minha amiga Tamires, meus amigos. Meu amigo Plank. Aquele abraço. Toca isso aí. Muito bom. Incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder que pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos,